gigante. Dá-lhe, crocodilo! Vamos nessa! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é ficha, garoto! E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Meu parceiro, Marcelo também! Já aqui comigo! Um abraço a você, moleque! Tu tá bem, tá no gigante! Na batida e põe no caqueado, no gingado, caqueado e o batrante detonando a pressão. Aumentando, toma, toma e dois. É muita pressão. Vai, vai, vai. Toma, toma. Toma, caqueado. Agora. E faz o caqueado e fuma baseado. E faz o caqueado e fuma baseado. I wanna love you and treat you right. Toma, toma, toma, toma. É muita pressão, meu irmão. Vai se ligar, vai se ligar, vai se ligar, vai. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, parti o crocodilo que me espera. Fui, parti o crocodilo que me espera. Fui, parti o crocodilo que me espera. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É muita pressão! Tá libertinho, Playboy! Aí, DJ, pode aumentar! Aí, DJ, pode aumentar! Foi até o 10! É o 10, gigante crocodilo pra ele. É o 10, eu já falei. Bota no 12, bota no 12. E aí, Levinho? Bota no 12. Do quilombo Cigüeira. O empresário comigo também. Bota no 12, bota. Chão aqui, ó. Bota no 12. Alô, Mel. Só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros estão pensando. Então se liga. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. O quê? Hoje tem coquinho dourado na voz. Pega Xandão e sente a pressão. O whisky blue e leve. É na pressão, meu irmão. Então, hoje eu vou pro crocodilo. Hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado. Hoje a festa é de patrão. E o quê? O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Aí, DJ. Aí, DJ. Pode aumentar. Aí, DJ. Os primos de atitude. Detonando tudo aqui, ó. Vou avisar. E aí, primo? Mandou avisar. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. O Edivão Muralha. O Ítalo. 10, só vai. 150 Prime. Eu já falei. Bota no 12. Aí, Jefferson. Bota no 12. Aqui, bagulho doido. Bota no 12. Bota no 12. E volta a pressão. Vai. No gigado. E na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, vai! Mais uma vez, vai! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Joga! Joga! Pra cima! Põe a mãozinha pra cima! E grita! Hey! Pra cima! Oh! Agora! De rock hoje, eu tô de rock hoje, eu tô de rock hoje, eu tô de rock, ninguém vai me segurar, me segurar. Ninguém segura o patrão e rock doido. É pra balançar, o rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Vai. Novinha do papo grande, quantos anos você quer? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, vai, vai. E aí, Nanã? O Gaio também! E o Grêmio! Alô, Júnior! Pra cima, pra cima, pra cima, vai! Olha, menina, toda se exibindo. Esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. Não bate de frente, vai! Não bate de frente que ninguém pode com o crocodilo. Não bate de frente que ninguém pode com o crocodilo. Se bater de frente vai levar de uma dentada. Se bater de frente vai levar de uma dentada. Tel, tel, tel, tel, É no baile do Patrese, vem que as novinha enlouquece. Aumenta o beat, só do grave, novinha, tu desce, desce. É no baile do Patrese, vem que as novinha enlouquece. Aumenta o beat, só do grave, novinha, tu desce. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Ei, vamos caçadores, o Patrese tá doidão. Não é mais no 14? Aqui é! Vem! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai! Todo mundo reunido, animado. Dá-lhe deitada! Dá-lhe uma deitada. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E toma na batida, na batida, toma no batidão, toma no batidão, que tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Bora pra cima, bora produção, agora. Só quem gosta do escurinho aí, joga tudo pra cima e dá o grito. Quem gosta de beijar no escurinho, faz barulho. Quem gosta de fazer amor no escurinho, dá o gritão também. Só quem tá solteiro aí, faz barulho também aí, ó. Quem tem amigo corno, dá o grito. Quem tem amiga sapatão, dá o grito também. Quem tem amigo viado aí, hein? Quem tem vizinha fofoqueira aí também, tem aí, ó. É muita onda. Quem acredita na vitória do Paysandu hoje, joga tudo pra cima. Só quem é do Paysandu, joga tudo pra cima. E bate na palma da mão, galera do Papão. Na palma da mão, galera do Papão. Na palma da mão, galera do Paysandu. Dá uma vaia na galera do Remo aí. Minha torcida do Remo tá aí também. Galera do Remo, joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Joga pro lado e pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu aí. Vamos pra cima. Na contagem. 5, 4, 3, 2, 1, vamos nessa! Bota pressão, bota pressão, vai! A gente brigou. Rapaziada, a cremação aqui com a gente. Um abraço. Então joga, então joga. Joga tudo, vai. Tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão do animal. Agora é o baile do Patrese. No batidão, no batidão, no batidão. Bora! É muita onda! Vai, vai! O bagulho. bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O quê? O quê? Vai, vai! Tá ali meu top do Pará. Tá ali meu top do Pará. O que? Vai! O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. É o top do Pará, que agora tá tomando tudo. Esse é o DJ Patrese, na pressão ele vai botar. E bota na pressão, bota na pressão! DJ! Patrese! É o baile do Patrese. Vai! Bora, Patrese, bota na pressão. Bora, Patrese, bota na pressão. Bora, Patrese! Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Vai! É muita pressão! Só quem gosta de putaria aí dá um grito! Vocês que me pediram um pouco de putaria. Toma! Sentindo saudade de te dar uma mordida. Sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas. Sabe como? O quê? Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Você vai sentar por cima. E o DJ? E o DJ vai te pegar. Agora toma no adiante. E hoje é no setor do Valdeiros, caixa baixa. Vamos pra cima. Meu parceiro Alex, você vem aqui comigo. Alex Macedo. E aí, Tadeu Macedo. O Ian delas. O tal da Nike. Fala, Diogo. Vai. Toda a rapaziada também. A galera. Vila Nova, o Igor, Isaac. E aí, Felipe Nascimento. O Elvis, o Lucas. E aí, Juninho, o Rian. O Hélio, o João Paulo. Galera, tudo aqui, ó. Se o Rio chama de malandra, ela vai se apaixonar. Cansado. E aí, primos. Olha os primos da atitude detonando tudo. Bora lá. Vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Bebendo e fumando, fumando e bebendo. Vai, vai, fumando e bebendo, vai, bebendo e fumando, vai, fumando e bebendo, vai, bebendo e fumando. Agora vem do louco! Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. É do Crocobicho, o rei das paquitas. Nossa felicidade, nossa alegria. E aí, carioca? Um sorriu pra nós. É do Felipe Lopes também. Imagem do céu. Oh, cadê isso? Do céu. Nem parar. Vamos lá. Coração explode. Ele só lembra dela. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor. De tanto gritar de amor. Nosso amor. Vitários também comigo aqui, ó. Nosso amor. Aquele abraço. E nos faz feliz. É louco. Mas o mundo nos chama louco. Falamos sozinho na rua, me chama loucos. Porque contamos estrelas no céu, me chama loucos. Segura, segura! Porque tatuamos nossa imagem. DJ Marlon Beat. Marlon Beat. E Patrese. Porque falamos sozinho. Aqui, ó! Me chama loucos. Porque contamos estrelas no céu, me chama loucos. Tatuamos nossa imagem no coração. E aí, Anderson? Ostentação da família Dinheiro. Meu parceiro Mini Moral. Terra Alta aqui com a gente. Um abraço, bom de grão. Bora, Júnior, bora, Júnior. E a nossa chama espalhar. E o sorriso encontrar. Meu doce beijo. Pode vir. Meu doce beijo. Doido, doido, doido, doido. começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, Tô saudade de tudo, mas só que não dá mais. O quê? O quê? Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia. Aí, Condóio! Condóio, saúde! O escravo do sexo! Parece que aqui, ó! Encontro a sua foto. Não diz! Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade. Como é que é? Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E o que? E o que? Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui um covarde. A covarde, mano! Depois que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. Uai, gente! As nossas noites de amor. A oficina Lava Jato, Robert Simon, de Vila Nova, aqui, ó. Diretoria também, BDM de Luxo, Brian de Caxanhal, o Edilson Filipinho e o Marquinho estão aqui na fronteira. Art Brit também, um abraço. Bora lá. Doidão, pô pra trás e tá doidão, pô pra trás e tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Top DJ do Pará, eu vou curtir. O quê? DJ Patrese, DJ Patrese. Amor, eu sei. Eu falei bem. E aí, Deola? Roberto também, hein? O nosso parceiro Benilto aqui no Croco. Mas vamos ter abraço. Conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te um abraço também, tanto, o parceiro Renan Mesquita do Caxanhal. Aí, Renan, um abraço a você. Seja bem-vindo aqui no Gigante, na fronteira, garoto. Se tu ainda me ama. Se tu é o baile do Patrese. Mas, o quê? Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Tô bom. apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Só quem tá afim de sair muito chapado hoje daqui, joga tudo pra cima e dá um gritão. Galera do Corinthians aí, galera do Flamengo também tá aí. Só quem tá solteiro dá um grito. Bora, bora, bora. Passando quando apagar. Vamos lá. Tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Toma na batida, toma na batida. E a gente sempre trabalhando com o meu parceiro Gilson Lanche. O melhor lanche do estado do Pará, Gilson Lanche. Bora, bora, bora, bora. O Tigre Multimarcas é a abelhinha mais polêmica do estado do Pará. Que segura o Tigre Multimarcas. Segura a abelhinha, papai. Segura, tá dando o que falar. E vamos nessa, e vamos lá, e vamos nessa. Barbearia da Vila, galera que dá o trato no pelo do Patrese. E segura, aquele visual bacana. Barbearia da Vila, fechadão com o Patrese. Ricardo Chitone, o homem do gás animal. Bora, bora. É da boa ou não é? É, então bora. É cocada boa, não é? O quê? É cocada boa. Vamos lá. É cocada boa, não é? Novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vai, vai dançando no baile do Patrese agora. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. O quê? É a presença. Patrese, o top DJ do Pará. Um abraço aí, o Celino. Ligo da Lidia, o Bode Grey. Ele que trouxe o crocodilo. Pode crer. Tá comigo aqui, ó. Bora endoidar. Endoida, endoida, vai. Bora endoidar, bora endoidar. Vai, meu top do Pará. Tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. E aí, Flavinho? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar festa do Vídeos, é isso? Ela gosta de. Vizinho também, pois. Vai dar PT, vai dar PT. O John Absoluto e o Ricardo. Vai festa do Crocodilo, que ela gosta de doidar. Alô, Mel! Ela chegou na festa, no clima ostentação. Da bandidona que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Não coça pra produtor, não. Toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma no gingado. E aí, primos de atitudes, vamos pra cima. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. É muito caqueado. DJ Patrese. Ô, top! A bandida tá te olhando, ela tá interessada só porque o DJ Patrese tá tocando. E aí, meu gerente Murilo? Ei, bandida sossega. Vamos pra cima, bora! Eita, ei, bandida sossega essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita, não pode ver um. Alô, Juan! Já quer entrar. Não, chega aqui, filho! Ei, bandida sossega essa periquita. Ei, bandida sossega essa periquita. Agora eu vou mandar um alô para. Bora, bora. Fogo na bomba. E pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro que o bagulho doido vai, vai. delícia, esse vale toma uva. Nossa, que delícia, esse vale toma uva. Virou o quê? Virou disputa. E a galera vai dançando e o Patrese e detonando. O parceiro também, Soneca, tá comigo. E aí, Soneca da Bros. O Renato também, de São Pedro, tá comigo, tá comigo, tá comigo. E o Patrese na Libinha vai pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima. Vamos lá. É muita pressão. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Patrese, DJ Patrese. Que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que não me dá. Fiz essa letra pra te incentivar. E se você mudar, vai fazer falta. Alô, Mel, e o quê? Se teu hobby é sentar, eu vou te criticar. Tá de parabéns. E aí, Anderson, ostentação! O Washington também! Super Douglas! O Binho, o Luan! Do Barreiro, galera do Barreiro, na fronteira! Família de dinheiro! Vai! Sei porquê, mas eu gosto dessa batida! O Bora, Bora! O chocolate também da van. Bora, Guilherme do Bengola, aqui comigo. E Dinei também. Galera comigo no gigante. Toma, toma, toma, toma, toma, muita pressão. E doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide, o bagulho doido. Bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Vai girar! Bagulho doido. Cerola, é isso? Que brigas com o meu coração. Tá comigo, meu irmão. Fala, rainha da Cerola. Me segura. Ganhei só ilusão e um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te... Fortíssimo Júnior da Beleira, na fronteira. Ele e o Leonardo Humildes. E toda a galera junto e misturar. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Te mudar ou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vim aqui me ferramenta. Mas na real é só outra. Vai, meu top do Pará. Alexandre Sampaio, o Lucas Moral, o Lucas Felipe também, toda a equipe Moral, toda a Jubinha aqui com a gente, um abraço. Já não sei o que você... Neguinho também, o Diogão. E a primeira dama, a Lobiazinha dos Cachabás. Todo mundo aqui, ó. Da Rede Curuçá. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. Você! Que tu pensas que me tens nas mãos. Ela tá na fita, ela tá na fita, ela tá na fita. E ela tá na fita. Vai, toma sua gostosa. Vai, toma sua gostosa. Bora pra cima que o bagulho é doido. Então toma, vai. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com patrese um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com patrese um dia e já ficou na fita. Bora, DJ! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. A bagulho tá louco, a bagulho tá louco. A bagulho tá doido, a bagulho tá louco, a bagulho tá louco. E bota na pressão, bota na pressão, vai. A bagulho tá louco, a bagulho tá louco, a bagulho tá louco. E na batida, e na batida, e na batida, vai. Você, vai! Ô louco, ô louco. A novilha saia no croco. Ô louco. Patrese, o top DJ do Pará. DJ Patrese. Ô louco, olha o croco no meio do povo. E o croco? O crocodilo tá mordendo. O crocodilo safadinho. Deixa tudo no escurinho. E aí, japonês, japona! Tudo no escurinho, tudo no escurinho. Toma dentada. Toma, toma. Toma dentada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora, japonês! Toma, toma, toma dentada. Toma, toma, toma dentada. Toma, toma, toma dentada. É o baile do Patrese. Toma, é o gordudinho, pressão, é o Patrese mais rubite. É o Neto, é o Cido, põe no copo. Um abraço também, o Bacurau, o rei do camarão de Santo Antônio. E aí, Bacurau? Gritando com o croco. Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no croco. Ô louco, ô louco, a novinha de shortinho. Olha o croco. Ô louco, ô louco, olha o croco no meio do povo. Ô louco, ô louco, o bagulho endoida no croco. E doida, e doida, e doida. Toma essa deitada, toma essa deitada. Faz a boquinha, faz a boquinha do animal. Boquinha do animal, boquinha. Bora aqui, vem ferramenta. Dentada, dentada, dentada, dentada. Pra cima, novinha passa mal. Mr. Catra, faz a boquinha. O vaqueiro apaixonado aí, Bivete. Animal. O Bivete da bazuga. Aqui, ó. Dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. E o croco? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Os primos de atitude também. Detonando tudo. Suave, tudo sorridente. Vai! E olha o gordo, olha o gordo. Tinha pressão. Pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat. Aqui, ó. Pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat. É o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão. O quê? O quê? O quê? Olha o crocodilo aí. Olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. E aí, nós primos? Sinônimo. Equipe Ferramenta comigo aqui, ó. Um abraço a vocês, galera, comigo, detonando tudo. Só por me entregar. Bora abaixo, diga, sabe? Bora lá. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. E o quê? Oh. É o baile do Patrese. Patrese. Visita toda noite. E traz presentes que agora me convidam. Pra cima! Girafas apaixonar. Vou te amar sem medo. queridinha também dos Cachavás. Aí, Andelas! Humildade! Aqui nos Cachavás, Curuçá! Tamo junto! O quê? Eu demorei um, dois, três, muitos anos pra perceber. Tudo que eu preciso é você. Assim, ó! Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens, buscando milagres quando a solução era você. Eu inventei meus sonhos, buscando respostas, longe de mim quando a solução era você. Mas esse amor tá doado no meu peito. E o que? E o que? Tempo. Cada quilômetro de 50. Mas um Alvinho, Marcelo, a Tati, a Cleide. Divana! Beijão pra vocês, meninas! Dizer essa música! Você não sai da minha cabeça. O quê? Não, você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Se prepara pra serrar! Você não sai da minha cabeça. Você vai virar rainha. Eu tipo rei. E você tipo rainha. Você vai entrar na minha, você vai virar rainha. Eu tipo rei e você tipo rainha. Olha o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Tá de rei dos periquitinhos. Viviane Patrese. DJ Patrese. Vai, meu top do Pará. Gigante. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. Vai! O amor que sinto por você não é de TV, não é nenhum sonho. Aonde se esconde, tô à tua procura. Oh, meu amor. Oi, meu amor. Oh, meu amor. Como é que é? Me diz, por favor. Baixa, baixa. Brinca com meu. Aqui comigo! Menino, vem me beijar. Menino, vem me beijar. Vem logo, vem me amar. Não sai do meu pensamento. Aí deu lá! Era todo momento. O Elivelto também! Menino, vem me beijar. O Tinho! Vem o nosso parceiro, o Benilto também! Aqui comigo! Não sai do meu pensamento. Aqui no Gigante! Todo momento, meu doce anjo. Você é um sonho. Toma na batida, toma no batidão, toma no batidão, no batidão, no batidão. A galera vai no clima e o Patrese não para não. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora pra cima. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez, tudo ao vivo. Eu logo enlouqueci, foi paixão a primeira vez. E o quê? Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. Declaração de amor que eu faço, meu bem, pra você. O quê? Tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo. Um beijo, um beijo. Você é tudo que eu desejo. O quê? Vai! E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz e ser feliz com você. Então bora! Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. No clima! O Flavinho também, top moral. Menino, menino, menino, vem. Deixa no batidão, no batidão, no batidão. Deixa no batidão, no batidão, no batidão. Bora pra cima. Tudo na manhã. DJ Patrese.